Carlos Boy. Inicia a música. Respect. Ok, eu penso que sei. Tomo, eu vi pessoas. Tenho um montão de ajuda, mas não tenho dinheiro. A vida está vazia. Entrego meu coração. Você é que sabe me ajudar. Se eu tivesse, eu ia dar. Me perdoa, me perdoa. Tomo, eu vi pessoas. Tenho um montão de ajuda, mas eu tenho dinheiro. O dinheiro na vida não tem. Me ajuda, me assista. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não sou maluco para você. Falou verdade, eu vi. Mas não tenho dinheiro, na conta minha está vazia. Entrego meu coração, você que sabe me ajudar. Se eu tivesse que ir cá, me perdoa, me perdoa. Tomo uma pessoa, eu não sou maluco. Falo que é real, o digo que é sério. Você que sabe me ajudar, favor, não peço. Já passou por aqui, eu sou um. Eu peço a vocês, peço ajuda irreal. Eu sinto o mundo, porque não tenho ninguém que pode ver me ajudar. Não peço você. Eu sinto muito amor, tu falas de mim. Por favor, é que vê com a pessoa. Mas importante pra si, mesmo eu não vi nada. Mas estou dizendo pra tu, porque já te guardei amado. A gente está falando de Deus, eu sou um bom pronome. Por favor, vamos se respeitar, amor, eu ajudo você. Vamos te viver, essa noite eu quero ser o seu lado do coração. Não me deixe, vem, eu acho que tu aqui é o que tu está sendo. Pra ti, por favor. Eu não sou maluco, o que eu faço aqui?